O caso divulgado pela CBN do uso de identidade falsa por um morador de Foz do Iguaçu que levou para a cadeia um morador de Maringá nos levou a conversar com o delegado geral do Evangelista sobre procedimentos adotados para quem perde a documentação. Ouça a matéria feita na sexta SDP. O cidadão que perde seus documentos pode arrumar problemas se não se garantir, promovendo rapidamente uma denúncia, uma informação, principalmente a bancos, a cartórios e a polícia. A situação desse cidadão que é de Maringá e hoje está com a vida complicada por conta de um documento extraviado vai ser explicada agora pelo delegado Geraldo Evangelista. Doutor, o cidadão acha que depois que perdeu o documento é só fazer a segunda via e aí ele engana-se, né? Com certeza, é uma situação recorrente que às vezes tem acontecido com as pessoas que têm seus documentos perdidos, extraviados e que não se preocupam, na realidade, com o registro do boletim de ocorrências. É o ato principal, o ato inicial que essas pessoas devem fazer, comparecer à delegacia ou registrar através da delegacia eletrônica o extravio desses documentos para que pessoas de má índole não os utilizem em situações criminosas, como, por exemplo, é o do caso que você agora nos traz. O Vladimir é de Maringá, perdeu os documentos e um indivíduo achou. Uma verdadeira passagem pelo Código Penal é a história dele, né? Sim, esse indivíduo teria, então, se utilizado indevidamente dos documentos no nome dessa pessoa de Vladimir, praticado diversos crimes, roubo, extorsão, furto, tráfico de drogas, diversos crimes do Código Penal e, nas vezes em que foi preso, usou o documento em nome da pessoa de Vladimir. O que aconteceu? O processo criminal transcorreu normalmente, vários mandados de prisão foram expedidos, tendo como procurado a pessoa de Vladimir, e a pessoa honesta, que teve os documentos extraviados, acabou se complicando devido a todo esse acontecido. E tudo isso durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, numa situação de trânsito, passou um mês e mais 13 dias presos e poderia passar até 12 anos. Sim, justamente, após uma abordagem de rotina, uma abordagem diuturna que é feita por órgãos de segurança, acabaram constatando que contra a pessoa de Vladimir havia, sim, esses mandados de prisão expedido, ele acabou sendo preso, recolhido, e até que a situação tenha uma explicação lógica, até mesmo porque o indivíduo não sabe que tem um mandado de prisão expedido em seu nome, ele leva um bom tempo, um bom período preso até que toda a situação tome um destino correto. Esse conseguiu a liberdade porque estava resguardado, tinha um boletim de ocorrência. Sim, foi provado que ele havia registrado esse boletim de ocorrência, outras diligências foram feitas, foi colhido a impressão digital, outros atos de investigação, que no final corroboraram que aquele cidadão honesto e de bem não era aquele que havia praticado esses crimes. Esse é o delegado-geral do Evangelista falando para o Brasil Urgente Regional e fica o recado. Caso você extravie seus documentos, imediatamente, se tem cartões de banco, cancele, se tem o CPF, procure informar a Receita Federal, aos cartórios, porque com documentos em mãos é muito, mas muito fácil mesmo qualquer criminoso assumir a identidade de um cidadão de bem e complicar a vida, como foi o caso do seu Vladimir. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.